Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Então, como estão? A semana passada tivemos problemas técnicos que nos impediram de levar até vós a edição do Imaginário 21 que queríamos, mas penso que durante este fim de semana estará tudo resolvido e reposta à verdade dos factos com a oitava e com a nona edição deste nosso Imaginário. Queria dizer-vos que podem visitar a página da Antena Web onde está o Imaginário 21. Fica em antenaweb.info/imaginario21. Podem agora assistir também a algumas conversas que são transpostas para vídeo no YouTube, no canal do YouTube do Imaginário, que é o canal Imaginário 21, portanto é muito fácil, nome do canal, nome do programa, onde vão lá ter as mais diversas entrevistas que nós já temos feito, os programas todos que temos feito. Não garanto periodicidade, digamos assim, mas vou garantir com certeza que todas as entrevistas vão lá estar, sempre com uma semana de diferença. E, como toda a gente já sabe, pela minha publicação no Facebook, no meu Facebook, este Imaginário é um Imaginário especial que vai levar até vós uma conversa que tive com a minha querida amiga Carla Gomes, para quem eu desde já mando um beijinho muito grande, sobre o tema que para ela é o melhor tema do mundo. Para mim também foi bastante curioso de descobrir, e que é o tema astrologia. Portanto, há quem acredite, há quem não acredite, há quem seja contra, há quem seja a favor, há quem simplesmente ignore. Mas nós estamos aqui mesmo para tratar de todos os problemas que, ou seja, para conversarmos sobre todos os assuntos que normalmente, por exemplo, eu não me atreveria a fazer, ou que eu tenho algum interesse em saber mais sobre. Este é um deles. Vamos ter a conversa mais à frente no nosso querido programa. Queria vos incentivar a deixar likes e comentários, tanto na página do Imaginário 21, que está no site da Antena Web, como na página do Facebook da Antena Web, também no Facebook também. Portanto, estamos presentes em todas as plataformas, temos o site, temos o Facebook da rádio, que fica em Antena Web Grupo de Comunicação. Temos também a decorrer a votação, não se esqueçam nunca, da votação dos prémios AMA. AMA, a melhor música do ano de 2017, vão ser revelados a seu tempo os vencedores, e a Rádio Antena Web tem todo o regulamento da competição e podem ver também lá, espelhado no site, vão com a tagline AMA 2017, é uma das principais que lá está no site, e portanto que vocês podem obviamente ver. Carregando em AMA 2017, vão ter acesso a tudo aquilo que é feito para que este curso dê certo. Ora bem, vamos começar o nosso programa com uma música que eu já não ouço há muito tempo, ou já não ouvi há muito tempo, ouvi agora, para integrar também no programa, vou sempre ouvindo as músicas, e que se chama I Won't Give You Up, e é do Jason Mraz. O álbum é Love is a Four Letter Word, está certo, Love tem 4 letras, sim senhor, Amor tem 5, portanto, já estamos a ganhar, embrulha Jason. A data de lançamento foi 2012 e é uma música que eu gosto bastante e que teve algumas indicações, como por exemplo World Music Award para a melhor canção do mundo e outras que não vale a pena estar aqui a desenrolar toda esta panóplia, digamos assim, de nomeações que a canção teve. Jason Mraz vai começar. Jason Mraz, acho que é assim que se diz, não sei. O Jason, manda-me uma mensagem a dizer aquelas do WhatsApp ou áudio, dizer como é que se diz o teu nome, para porque senão, pá, fica difícil. Tens de compreender isso. Bom, a segunda música é de um artista português. É um hip-hopper que não é muito conhecido ainda. Está a fazer agora o seu breakthrough no mainstream. É só palavras em inglês, bem difícil. Já, yeah, eu sei. Boa cultura e tal. E, portanto, esta música não tenho muita informação sobre ela. Sei dizer que é do Young. Sei dizer que é About That. E que este rapper veio do Barreiro. E que esta música foi lançada dia 9 de novembro. Portanto, é muito, muito recente. Vocês podem checar o vídeo lá no YouTube. Podem também agora ouvir, já de seguida, aqui no vosso Imaginário 21. Trazemos sempre algumas surpresas. Esta é uma delas. Young, About That. Apesar do tanto do nome do rapper como a canção ser em inglês, a música é em português e é muito, está com uma letra muito curiosa. Gostei bastante de ouvir e por isso decidi incluí-la logo aqui nesta playlist para este Imaginário 21. A terceira música deste bloco é de Shawn Mendes e chama-se, ou tem o título de Treat You Better. Treat You Better, tratar-te melhor. E, bom, quem é que não quer ser tratado melhor? Digam-me vocês. Portanto, esta música posso dizer, um cantautor, ele também escreve algumas das suas músicas, Shawn Mendes, e é de um álbum Illuminati, que é um tema também bastante interessante e que vamos com certeza tratar aqui no Imaginário 21. A data de lançamento foi em 2016, mas propriamente 3 de junho, e nós vamos ouvir estas três músicas já a seguir. I Won't Give You Up, do Jason Mraz, Young com About That e Shawn Mendes com Treat You Better. E eu volto já a seguir. Não percam mais três músicas e sobretudo não percam a conversa de hoje, que vai ser super, super interessante. Até já. Into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall. Be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake, and in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not. and who I am. Skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Ela não tá bem a ver o quanto eu ando a beber, para não me lembrar e não recordar de tudo o que é para esquecer. Até pode dizer que quer ficar alone. Ela pode esquecer tudo, mas vai se lembrar do meu nome. Sempre que eu estiver no palco a chilar com os fãs, a receber o love que eu nunca tive antes. Todos os aplausos são cativantes, por isso é que eu digo, vocês são grandes. Problemas eu tenho tantos, but soluções nem vê-las. E como quem me apoiava já está no céu, é por isso que hoje em dia eu desabafo nas estrelas. E ela diz que eu posso ser um superman, yeah. Mas só na cama é que o poder resulta, baby. Então, tu não me venhas em mandar a dica. No combate eu moro, eu estou a andar à pica. Porque o meu bilhete é só de ida. A gente já não volta, mas volta e meia. Não demos uma volta, foi volta e meia. E aquilo que me revolta é que na volta, no meio, tanta volta, ela volta e diz que eu sou plano. But ela não faz ideia, é por isso que eu odeio. Fartei-me de ouvir ao disco e toco mesmo, então parti o disco meio. I don't give a fuck about that. I don't give a fuck about that. I don't give a fuck about. I don't give a fuck about. I don't give a fuck about that. Tenho os voos dos meus shows acompanhada back. E as voos dos meus shows. I don't care about that. Onde for, sei que vou levar comigo a fam. Falo dos voos dos meus shows. Yes. Sempre que falo é para criar conflito. Diz que está farto e que eu é que complico. Começa a tripar com tudo aquilo que eu digo. Só não discuto quando está a falar com a Dick. E ela pede para esquecer tudo aquilo que passámos, como se isso aquilo fosse apagar a dor. Sinceramente foi só mais uma, tu quis vir falar da Mara sem saber o que é amor. But eu já estou ready com Mary, passei o vazio. Diz que a minha vida é só King, assim que eu já vi mais rendas que um senhorio. Já não vale a pena lutar, apontar o dedo e culpar. Quis marcar a diferença, mas ao fim de contas ela é que foi vulgar. I don't give a fuck about that. I don't give a fuck about that. I don't give a fuck about. I don't give a fuck about. I don't give a fuck about that. Tenho os voos dos meus shows acompanhada back. E as voos dos meus shows. I don't care about that. Onde for, sei que vou levar comigo a fam. Falo dos voos dos meus shows. But I'm killing girl tracks. Próxima estação, Antena Web. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasting time when you should be with me, yeah. can you say you'd like me too? I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. Mais uma parte deste nosso programa, que hoje vai ser bastante especial. É sempre assim, eu lanço uma vez por mês um especial de, neste caso não é de Natal, mas até podia ser, portanto é uma prenda para vocês. Todos os meses há um programa dos quatro normalmente que fazemos por mês. Um deles é uma conversa com alguém que tem alguma história, algum tema interessante sobre que fala, alguma coisa assim desse género. Neste caso é a Carla Gomes, tem por hobby e por interesse principal estudar astrologia, e portanto nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E inaugurei também uma nova, digamos assim, uma nova rubrica do programa. Ela vai dizer, portanto, também na sua entrevista, qual foi a música que escolheu de todas estas que eu vou indicar, e portanto será sempre um grande prazer ter músicas escolhidas pelos nossos convidados, uma coisa que não tínhamos até agora e que eu fui inventando já a meio do caminho. E portanto vai ser assim, todos os convidados vão escolher música, vão ter essa possibilidade, e essa música irá passar ao longo do programa. Não quero dizer que eu passe a música antes ou depois da conversa, que eu, quando gravo a conversa, já sei qual é a música, ponho alguns no alinhamento. Não vou dizer qual é, vão ficar depois para saber qual foi a que ela escolheu, e para manter também um bocadinho o mistério, e para vocês poderem, portanto, para vos fazer criar o suspense, para vos fazer ouvir o programa todo, que é sempre. E se não quiserem ouvir o programa todo e quiserem ouvir só o tema que comento ou entrevista que proponho, vão ao canal do YouTube. Lá está apenas os 30 minutos, 35 minutos de conversa que vamos ter com qualquer um dos nossos convidados ao longo de todas as edições especiais do Imaginário 21. E queria também dizer-vos que podem visitar a nossa página, devem fazê-lo, devem comentar. Já disse isto antes, mas volto a frisar. E agora vamos passar à enumeração, à lista das próximas músicas que vão poder ouvir aqui no Imaginário 21. A próxima música é de DJ Bobo, e a música é Keep On Dancing, e é Classic Club Remix. Portanto, esta música é de 1993 e foi um CD que conta com um mix single, digamos assim. Portanto, conta com várias versões da mesma música, e esta é a Classic Club Remix, uma das quatro versões que foram feitas para este disco de DJ Bobo, e que já é de 1993, uma música que se mantém atual e que se mantém dançável para vocês poderem abanar o esqueleto e libertarem tudo o que há para libertar cá para fora, essas más energias, esses problemas todos da semana, todos aqui exorcizados, digamos assim, no Imaginário 21, e que no fundo é para isso que serve este programa, para vocês descontraírem, para ouvirem coisas novas também. Não sei se já ouviram, por exemplo, esta canção, e como outras, como a anterior também do Young, que também é bastante recente. Neste caso, esta não é recente, é de 1993, mas também serve o propósito de ouvirmos coisas diferentes, o mais diferentes possíveis, embora esta edição tenha alguma base sentimental, não sei o que é que me estava a dar para fazer esta playlist, digamos assim, mas eu curti, gostei do sentimento geral, também muito dançável, também algo energética, que é sempre preciso. Nós precisamos sempre um bocadinho mais de energia, e para isso vem também a segunda música deste bloco, que é da Jordan Sparks com o nosso amigo Chris Brown, aquele bacana que não se portou muito bem, mas que no entanto fazia grandes músicas e grandes colaborações, e esta é uma delas, Jordan Sparks Nowhere com o Chris Brown, e foi, a data de lançamento foi 2007, e esteve indicado para MTV Music Award da melhor clipe feminino, e também ganhou, entre outros prémios, o People's Choice Award para Favorite Combined Forces, que é uma coisa engraçada, estes títulos destes prémios, pá. Isto, Favorite, nem sabia que isto existia, Favorite Combined Forces foi o prémio, o People's Choice Award, que esta canção ganhou. Vocês vão ouvir, vão conhecer, um som já, digamos que clássico, e também um clássico transformou-se pelas vezes que passou na rádio, esta música do Dingaz featuring Natai, Dizer Que Não. Eu queria dizer que não, mas não. Quer me dizer que pronto, não cantes, deixa o Dingaz cantar, deixa o Matai cantar, ou Matai, não sei como é que se diz, isto é difícil, mas eu digo Matai. Portanto, Dingaz e Matai, Dizer Que Não, é do álbum Para Sempre de 2015, é o género hip-hop, mas com um bocadinho de R&B ali na voz do Matai, muito poderosa, e eu espero que vocês gostem destas três, e depois, logo a seguir à conversa, vamos ter mais três grandes músicas, a começar com uma das minhas bandas favoritas, que é, ou que são, neste caso, os HMB. A música é Peito, de um álbum Mais, portanto, deste álbum, que é deste ano, 2017, Peito, dos HMB, espetacular, Heber Marques, estás lá em cima, e epá, ouçam, porque é uma excelente demonstração de como aliar técnica vocal, que é aquilo que mais ele tem, com também, obviamente, conhecimento melódico, musical, digamos assim. Portanto, técnica vocal com mensagem, com conhecimento melódico, isto é uma banda espetacular que eu adoro, e caso não tenham ainda reparado, e vamos também apreciar esta música portuguesa, mais uma aqui no Imaginário 21. E logo a seguir, vamos ter One More Light dos Linkin Park, a canção que deu no modo disco, um álbum que é feito após uma morte trágica, e quem é fã dos Linkin Park sabe do que eu estou a falar, quem não é, vai pesquisar, que é para isso que serve este grande motor de busca, que é o Google. Portanto, o data de lançamento foi 2017 e eu espero que vocês gostem. É uma música com um significado especial. One More Light dos Linkin Park é uma música que nos leva para uma penso eu, pelo menos a mim leva a uma reflexão. É muito muito, eu não digo que é introvertida, não era isso que eu queria dizer. É uma música muito introspectiva, assim, que é introspectiva e que nos leva assim a fecharmos sobre nós e a pensar um bocadinho. E vamos fechar o Imaginário 21 com um rapper que eu adoro e que já estava há montes de tempo à espera de uma música dele para poder lançar aqui uma música nova, e finalmente ele lançou, e falo-vos de, como é claro, de Eminem. Eminem, que tem a música Walk on Water e, bem, enfim, o que dizer, excelente música, adorei o refrão, ai, Emanuel, bom, adorei o refrão, adorei, foi muito bem escrito, e os escritores foram Eminem, a Beyoncé e a Skylar Grey, que eu acho que foi quem escreveu o refrão, e o produtor, o famoso Ricky Rubin, e esta música foi lançada 10 de novembro, portanto temos aqui duas músicas de novembro, uma do Young e uma do Eminem, toma lá, vai buscar, e esta chama-se Walk on Water, para fechar em beleza o nosso Imaginário 21. Não se esqueçam de deixar like, de deixar o vosso comentário, quer seja no YouTube, na página da Antena Web, antenaweb.info ou antenaweb.info/imaginario21, e também deixar uma ressalva muito importante: vão estar disponíveis os contactos, quer da Carla Gomes, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quer da escola onde a Carla tirou o curso, ou está a tirar o curso que agora frequenta, sim, aqui. E vocês vão poder fazer as vossas perguntas a ela, ou irem diretamente da escola e, se acharem interessante, tirar um curso também. Portanto, vão ficar os links todos na publicação que vou fazer no Facebook, vão também estar ditos na própria entrevista, e vocês vão ficar com esta mão cheia de músicas, mão cheia e mais um dedo, são meia dúzia de músicas. Portanto, antes da entrevista, vamos ouvir DJ Bobo, Keep On Dancing, Jordan Sparks e Chris Brown com No Air, Dengas com Matai, Dizer Que Não, e depois da entrevista, HMB Peito, One More Light dos Linkin Park, e Eminem com Beyoncé, Walk On Water. Eu espero que este programa seja do seu agrado, e se não for, ouça outro, e mais outro, e mais outro, até encontrar um que seja, e deixe muitos likes, partilhem, façam chegar o nosso programa ao maior número de pessoas possível. Continuo a agradecer-vos pela preferência todos os domingos às 21 horas, salvo exceção, né? Salvo aconteça o que aconteceu, por exemplo, na semana passada. Mas, em princípio, todos os domingos às 21 horas, Imaginário 21, para vos fazer companhia e vos dar energia para o resto da semana. Eu sou Emanuel Almeirante. Nem sei dizer o meu nome, como deve ser. É uma vergonha. Eu sou Emanuel Almeirante e vemos no próximo domingo com mais um Imaginário, mais um tema para comentar. Até lá, fui! We'll be right back. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't wanna leave. My heart will move, it's incomplete. If there was a way that I could make you understand. But how do you expect me to live alone with just me? Cause my world revolves around you, it's so hard for me to breathe. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Can't live, can't breathe with no air. It's how I feel whenever you ain't there. It's no air, no air. Got me out here in the water so deep. Tell me how you gon' be without me. If you ain't here, I just can't breathe. It's no air, no air. Eu queria dizer que não. Yeah, yeah.

podias-me explicar, ou podias-nos explicar, o que é a astrologia? Não o que é a astrologia, porque isso as pessoas vão à Wikipédia e veem o que é. Tal e qual. Mas o que é a astrologia para ti? O que é a astrologia para mim? Isso. Então, a minha paixão pelos signos, porque foi assim que eu conheci a astrologia, começou muito cedo, portanto, desde os meus 12, 13 anos que eu já tenho conhecimento, sobre o que é os signos. Atenção, porque a astrologia não é só os signos, tem muito mais para além dos signos. Mas essa grande paixão minha já começou com essa mesma idade. Foi a minha tia. A minha tia teve uma grande influência. Ai, a tia que é culpada. A tia foi a culpada, digamos assim. Muito bem. E mais tarde comecei a aprofundar de forma autodidata. Ou seja, comecei a pesquisar mais na internet, a ler livros também sobre isso. Certo. E a perceber que a astrologia não é só os 12 signos do zodíaco, mas sim, tem muito para além disso. Que nem doce são, segundo tu me explicaste. São 12 oficiais. São só 12 oficiais. São 12 oficiais. Mas são umas verdades uma conspiração com o 13º signo. Mas e tu concordas? Discordas já agora? Discordo, porque eu estou num curso profissionalizante. Segundo as regras, e a minha querida professora Isabel Antunes, ao qual eu mando desde já um grande beijinho para ela. Pronto, aí está. Isabel, obrigado por estar a ensinar a Carla, porque isto não é só conversa 31 de boca, a gente tem, que, tem que estudar. Ter bases. Estar bem que sejas uma boa aluna, senão. Ela sabe que eu estou. Então, mas diz-me lá, já agora sobre essa pequena polémica, digamos assim. O 13º signo que há para aí. Olha, vou-te ser sincera, nem sequer pesquisei sobre isso. Ouvi falar, mas cingi-me, digamos. Portanto, há sempre alguém que inventa uma teoria da conspiração em que há sempre em todos os temas, qualquer coisa, não é? Aquilo e qual. Há qualquer coisa mais que não sabia, não é? Exatamente. Muito bem. Sim, mas então, segundo a astrologia, para mim, para já eu nem sequer equaciono essa parte do 13º. Tem 12, exatamente. Segundo a astrologia tradicional e moderna. Que são as vertentes do meu curso. Repara aí, 12 já chega que a gente... Com muita personalidade para avaliar. Sim. Sim, porque são 12 personalidades que estamos aqui a ver, não é? Portanto, mas depois, segundo aquilo pouco que eu sei, e que foste tu que me ensinaste. Sim, sim. Portanto, a professora Isabel não é só a professora que ensina, é que agora não ensina às vezes. Que depois nós temos o nosso signo, que é o signo, agora solar. Vou dizer, montes de barbaridades é e tu corriges, está bem? Sim. Signo solar, que é o dia, corresponde ao dia em que nós nascemos, ao mês em que nós nascemos, e, certo? Certo, E às horas em que nascemos também. Sim. Tudo tem influência para o nosso mapa astral. Tudo. E o mapa astral o que é? Assim, resumidamente. O mapa astral, resumidamente, é a figura dos céus no nosso momento do nascimento. É como estavam os planetas no dia em que nós nascemos. Exatamente, os planetas. Então, está fácil de comprovar se está bom assim ou não. Exatamente, vais à internet, pesquisas lá a tua data de nascimento, a tua hora de nascimento e, através da astronomia, tens uma fotografia dos céus. Que exatamente. Corresponderá sempre. Corresponderá sempre na astrologia, pronto, é feito de outra forma, porque trata-se o teu mapa natal, onde tem lá outras coisas que a astronomia, obviamente, nem sequer concorda e muito menos vai lá ver se está certo ou se está errado, porque não é da área, portanto, não vale a pena. Astronomia, estamos a falar de algo cientificamente provado ou, digamos, mais vocacionado para a descoberta de planetas, de buracos negros, de estrelas, não da astrologia, saber milenar, que é um saber milenar, e um conhecimento dito esotérico, uma área esotérica, digamos assim, que dá-te um autoconhecimento profundo daquilo que tu és, do ser que tu és e dos desafios que trazes para esta encarnação. Ok, portanto, primeira base também é, quem quiser ter um mapa astral, não é? Exatamente. Terá que concordar sobre esta premissa, porque senão não faz sentido. Claro. De que nós temos várias, primeiro, nós temos várias encarnações. Sim, sim. Que é uma coisa que nem toda a gente concorda. Claro. Sim. Não é? E depois que nós temos algo destinado. Exatamente. Que... E o destino, muitas vezes o destino aqui em Portugal, é uma conversa muito ouvida, que é isto é fatal como o destino. O destino aqui é uma coisa muito negra. Mas o destino da astrologia, agora como ia dizer, da astrologia. Com a astrologia, o destino é uma coisa moldável, ou seja, relativa e moldável. Sim. Sim, exatamente. Existe muita teoria de o destino está marcado ou o destino está programado. Então, o destino pode ou não estar. Ou seja, tu vens a este mundo ou a esta encarnação com um desafio ou vários desafios para superares a ti mesmo, para evoluires como alma deste planeta e de ser, neste caso, um ser de luz divino, como queiras chamar, que tu és. Tens o teu mapa, através do teu mapa conheces os desafios e conheces-te a ti próprio, do que é que podes fazer, o que é que podes melhorar e o que é que não podes melhorar. Ter o destino marcado ou o destino vai acontecer qualquer coisa, sim, tu tens essa consciência. Através do mapa tens consciência dos desafios e tens consciência do que pode ou não acontecer e daquilo que tu és. Mas se tu já tiveres essa mesma consciência, também estás melhor preparado, se calhar, para enfrentar esse desafio. As consequências dele? Exatamente, é a mesma coisa que... Ou escolhes ter um acidente de carro, vou dar um exemplo muito banal, ou escolhes ter um acidente de carro que é fatalíssimo, ou então se calhar só raspas com a roda do carro no passeio, mas o acidente aconteceu. Mas pode ser, ou seja, pode ser o pré-conhecimento de uma coisa dessas, exatamente, pode acontecer, exatamente, não é? Pode ver no meu mapa natal que eu vou ter vai acontecer alguma coisa, exatamente, ou que estás neste momento em fase de, ou uma mudança que vai acontecer e que tens essa consciência que ela vai se dar, ou teres essa consciência, estás melhor preparado para o que ela possa te vir trazer. Ok, e podes efetivamente, às vezes poderás não poder, passando o pleonasmo, mas às vezes podes, com certas e determinadas atitudes, aligerar essa consequência que já estaria prevista. Tal e qual. E que se tu não tivesses preparada... Não haverias da mesma maneira que haves com um conhecimento prévio, com uma consciência mais aberta daquilo que poderá acontecer. Ou seja, ou passa-te ao lado ou ela cai-te em cima, de uma maneira estrondosa. Okay. E as consequências são maiores. Pronto. Ou então mais pesadas, neste caso. Certo. Sempre que tu não estás preparado para uma coisa... Tal e qual, exatamente, Então agora diz-me outra coisa. A astrologia, agora, portanto, tu começaste com 12, 13, a interessar-te pelos signos e que é que dizia, não é? Sim, exatamente. Mas já repetiste várias vezes que a astrologia não é só signos. É exatamente. Mais exatamente. A astrologia... Isso é uma pergunta, primeira coisa. Não é só signos, pois não. A astrologia, para além de ter a base, sendo sim, 12 signos, 12 personalidades, como tu queiras chamar, e eu chamo-as assim, personalidades. 12 personalidades, exatamente. Okay. Tem também, para além dos signos, os planetas, que fazem influência, ou que trazem influência também. Os planetas que estão lá registados no teu mapa natal, aquilo que a gente está a falar. São os mesmos planetas descobertos para a astronomia. Pronto. Desde do Sol até Plutão. Pronto, que é a mesma coisa. Tens as estrelas também, e tens os planetas. E os asteroides também. Nomeadamente os asteroides também. Kiran é um asteroide e também tem influência no teu mapa natal. Eu não me vou alongar aqui com o Kiran, porque Kiran já é um tema de... Ok, já. Sim, mas... Já estamos a entrar numa submundo da astrologia. Não, mas é um... Sim. É engraçado. É a influência deles. Ou seja, tens planetas... Eu pensava que eram só planetas e estrelas. Pronto, então planetas, estrelas e asteroides. Também tens asteroides, sim. Mas há uma coisa... E depois tens a ligação entre uns e outros, mas sim, basicamente é assim, para não entrar aqui num campo mais aprofundado. Ou entra, se quiseres. Quando estiver a acompanhar, eu digo. Mas para entrares, então, nesse campo, já que insistes, sim, a astrologia, para além de te mostrar esses 12 signos, é os planetas que influenciam, também te mostra as 12 casas, as 12 áreas principais da tua vida. Ah, ok. Sim, ou seja, isto não é só chegar ali e dizer, ah, és do signo, vou exemplificar escorpião, com o teu. Escorpião. Ou com o teu, escorpião. Escorpião, é o meu escorpião. Não, não, não. É o pior, e se vocês se aproximarem de mim, eu morro. Não é verdade, não há signos piores nem melhores. Nós temos desafios para ultrapassar aqui. Portanto, se nasceste sobre o signo solar de escorpião e eu nasci sobre o signo solar de carneiro, temos desafios diferentes. Mas também alguns podem se aproximar. E respostas diferentes ao mesmo estímulo. Exatamente. Não é? Exatamente, sim. Além disso, tens uma coisa muito importante também que chama-se ascendente. Que é o que determina a tua personalidade, é o teu eu imediato. Ou seja, ao contrário do teu signo solar. E que as pessoas pensam que o signo solar é que é a tua manifestação perante os outros. E a afinal não é. Afinal não é, porque existe uma hierarquia dentro da astrologia, sim, a nível dos planetas e também, certo, onde o ascendente está presente. Onde, em primeiro lugar, sempre será o ascendente que exerce a maior influência sobre a tua personalidade. Ora, pronto, já aprendemos todos aqui uma coisa. É verdade, ou seja, uma pessoa que tenha nascido sobre o signo solar escorpião, que é o teu caso. Vamos usar o meu. Tem ascendente. Usa. Tem ascendente em caranguejo. Okay. Ou seja, a tua expressão imediata para com os outros é o caranguejo. É as características, okay, de caranguejo e não escorpião. Escorpião surge em terceiro lugar, porque ainda vem aí, okay, uma coisinha fabulástica chamada a lua. Ai, a lua. São as nossas emoções, as nossas carências emocionais. Okay. E ela vem em segundo lugar nesta hierarquia. E é por... Agora isto é, sim, uma pergunta, posso ser estapafúrdia, mas eu vou fazer na vez. Diz. A lua é mesmo por oposição ao sol? Ou não seja, tem a ver com isso. A lua e o sol são luminares. Na astrologia chamam-se luminares. Luminares. Exatamente. São dois corpos celestes que exercem uma enorme influência no nosso ser. O sol, porque é a nossa essência, e a lua, porque é as nossas emoções e as nossas carências. Ou seja, um é o dia, que é o sol, e a lua é a noite. Portanto, um é masculino, que é o sol, e um é feminino, energia yin e yang. Yin e yang. Exatamente. Portanto, não é chamada oposição. Okay. Claro que sim, um é diferente completamente do outro. É mais complementação. Complementam-se, então, completamente. Aliás, um mapa astral, se não for analisado, o sol, a lua e o ascendente, não faz qualquer sentido. Temos que começar sempre por aí. Por aí. Exatamente. Okay. Já, sim, analisaste, sim, algum mapa astral que te deixou assim... Eu tenho um top 5 mapas astrais. Mas atenção, nesse top 5 que eu tenho mapas astrais, ainda não tenho o mapa astral. Ou seja, ninguém está em primeiro lugar. Eu já fiz muitos mapas. Tens muitos segundos, e é isso? Tenho 2 segundos. Pronto, não vamos aqui dizer quem é que não vale a pena. Não, mas tens um top 5, então. Tenho um top 5. Neste caso é um top 4, que ainda não achaste. Não, nem não achaste o número 1. O number 1. O number 1 há de ser. Portanto, o number 1, se me estás a ouvir, quem quer que tu sejas, há de ser o namorado da Carla. Aquilo, o príncipe encantado. Portanto, quando vocês vierem, tem que a Carla, faz favor de virem com o cavalo branco, aquelas coisas, tudo. Já com... Nada a ver comigo. Por isso mesmo é que eu estou a dizer. Portanto, é para já afastar todos os cavalos brancos que podiam vir. Tal e qual. Só é um cavalo preto, com umas taxas à volta e tal, ouvir umas músicas assim mais mexidas, se calhar. Pronto. Mas esse top 5 tu realizaste por algum... Ou seja, tu tens isso por diversão, por estudo, sim, por... Tenho mais por... Desculpa, já bati aqui na mesa. Tenho mais por estudo. Ou seja, o top 5... Eu comecei a fazer este top, digamos, à medida que ia fazer nos mapas astrais. Ou seja, eu comecei a fazer mapas astrais muito antes de sequer frequentar o curso que eu estou a frequentar de astrologia. Okay. Portanto, começou muito antes disso. Gosto muito da autodidata. Exatamente. É como estava-te a dizer. Aos 12, 13 anos comecei a me interessar por signos com a influência da minha tia, mas entretanto, a partir dos 20, 21, comecei a me interessar ainda mais por astrologia, comecei a ler livros sobre o assunto, a pesquisar muito na internet, e atenção, há muita, peço desculpa à expressão, muita porcaria na internet. Pronto. Porque a informação tem que ser filtrada. E vou dar um exemplo muito prático, quem quiser pode pesquisar, onde muitos sites e muitos livros também, atenção, dizem que o regente de Aquário é Urano. Isso está completamente errado. Okay. Ou seja, o Aquário, sim, tem um co-regente, que é o Urano, mas o principal regente, digamos assim, a regência principal é o Saturno. E isso não pode ser mudado em lado nenhum, porque não faz sentido. E vou-te dar um exemplo, pois as pessoas podem pensar que isto fica aqui meio no ar, não é o que eu quero que isso aconteça, mas é o seguinte, existem pessoas aquário, portanto, começando pelo início, o planeta Urano é um planeta que é muito simbolizado pela independência, pela irreverência, pelo querer liberdade e fazer coisas inovadoras, portanto, é o que define muito a personalidade de quem tem essa influência do Urano. Certo. Mas existem pessoas do signo ou ascendente de aquário, ou luas em aquário, algo que seja marcante e determinante para a tua personalidade, sim, que têm, ou existem dois tipos de pessoas aquário, as pessoas conservadoras e as pessoas irreverentes. E o que é que O que define isso é que tem que haver estes dois regentes, porque uma pessoa que tenha só uma regência em Urano e seja conservadora não faz sentido nenhum. Porquê? Não. Porque não está ali uma influência. Não está correspondendo com as características. Tal e não é? Qual, o que vai dar aquele conservadorismo é o Saturno. É um planeta por si só, já de regras, de disciplinas, de ser conservador. Uhum. Portanto, uma pessoa de aquário, seja lá em que terminação for de solar ou de lua ou de ascendente, tem que ter sempre dois planetas a reger. Okay. Porquê? Porque existem pessoas de aquário conservadoras e irreverentes. Mas repara, mas então já agora uma pergunta. Diz-me. Sim, é. Sim. Estás a falar em aquário, então todos os signos têm dois regentes? Não. O aquário, sim, tem dois regentes. O escorpião também tem dois regentes, que neste caso é o Marte e o Plutão. Porque é assim, isto agora só... Ah, e o peixe, agora também completo, o peixe também tem, que é o Neptuno e o Júpiter. Okay. Atenção que os regentes principais dos três, sendo peixes... o regente principal é Júpiter, o escorpião é o Marte e o Urano é o Saturno. Okay. Isto porque a astrologia não é só, não tem só uma vertente, de ser tradicional ou moderna. Daí eu estou num curso que ensina as duas. Porque a astrologia moderna... Tem duas vertentes. Exatamente, a astrologia tradicional... Pronto, exato. Há muitas pessoas que desconhecem que existem duas vertentes. Pronto. E têm que existir e fazem todo o sentido de existir porque uma complementa a outra. E cada uma tem conhecimentos valiosos à sua maneira. E diferentes. E diferentes, que complementam-se. Okay. Ou seja, até à altura da astrologia tradicional, só se verificou os planetas até Saturno. Daí as regências dos signos de serem colocadas até Saturno, do Sol até Saturno. Com a astrologia moderna, introduziu-se mais três planetas, o Urano, o Neptuno e o Plutão. Okay. São chamados os planetas transpessoais. E daí que estes três signos têm duas regências porque, digamos que foram estudá-los e ver que as características destes três planetas se encaixavam ali mais ou menos naqueles três signos. Certo. Daí que só estes três signos tenham duas regências. Ok. E os outros não têm porquê? E os outros porque não têm. As pessoas são mesmo... Só têm a regência... Só quem porque... aquela... Ou seja, as pessoas daquele signo de Leão, sim, por exemplo. Sim, sim. É, só têm aquele... Só têm aquele... aquelas características. Sim, por exemplo, o regente Leão é o Sol. Não faz sentido colocarmos um Urano, um Neptuno ou um Plutão no Leão porque não tem nada a ver com as características desses planetas. Pronto. É por características que normalmente se faz a associação, digamos okay, assim. Ok, portanto, esses três signos sim. têm mais multiplicidade de características ou têm mais manifestações? Não lhes chamo multiplicidade ou mais características. Apenas o Urano, o Neptuno e o Plutão vão complementar algo que, se calhar, as regências oficiais, digamos assim, da antiga, exatamente, da astrologia tradicional, sim. se calhar não tinham descoberto ou ali faz mais sentido que estejam naqueles três porque lhes vai acrescentar algo diferente. Okay. Neptuno é muito das ilusões, é um planeta muito de sonhar, de ver mais além, coisa que os peixes sim são, e o Júpiter ali também complementa-se com esse. Exatamente. E é a mesma coisa com o aquário, que eu já falei no aquário, e o escorpião peixe. É. Não, posso dizer agora. Peixe. O escorpião é o Marte, sim, porque tem todo o sentido de ser um signo que é muito característico com as características de Marte, da ação, de, para além de ter a ação que o planeta exerce sobre o signo, para além disso é um planeta que é muito, ou melhor, desculpa, não é um planeta, é um signo muito de ir para a frente, de iniciativa, de ter ideias fixas, porque é um signo fixo. E depois tem a ver com os modos também, que já entramos aqui noutra área, porque isto é um mundo muito vasto. E, como estão a ver, não achem que lá, porque sabem os 12 signos de cor, não sabem nada sobre astrologia. Quer dizer, sabem. Sim. Sabe a primeira letra do abecedário, mas não sabe o resto, não é? É verdade, porque a astrologia não são só sobre os signos do zodíaco. Pronto, tem muito mais influências, sim. Agora, voltando, agora indo um bocadinho, se calhar, sim. a parte mais a ver contigo, sim, Carla. Sim. Portanto, tu agora, vamos dar um saltinho e vamos para o agora. O agora, sim. na tua vida, é em termos de astrologia, não vamos falar do resto. Sim. Pronto, depois eu publico a morada, onde é que ela mora, essas coisas todas. Então, pronto. Sim. Tirando isso, tirando esses pormenores que só a ti dizem respeito, mas em termos de astrologia, tu agora estás a fazer o quê? Eu agora estou no segundo ano, comecei, portanto, em setembro. Segundo ano? Segundo ano de astrologia, sim. É um... Portanto, e quantos anos são? São 3 anos. Isto, isto para a astrologia natal, ou seja, para, neste caso, aprenderes a interpretar um mapa natal, ou um mapa astral, como queiras chamar. São 3 anos, exatamente. De estudo. De estudo. Eu estou no segundo ano, comecei o segundo ano em setembro, como tinha dito. Certo. O primeiro portanto, ano... é mesmo um ano letivo. Exatamente, são anos letivos, tal e qual como se fosses fazer uma licenciatura. O primeiro então, encaro neste caso como, isto como uma licenciatura. Depois tens mais vertentes dentro da astrologia que podes fazer, eu chamo-lhe as especializações. Dou-te dois exemplos, astrologia com a sinastria, por exemplo, neste caso é a análise de 2 mapas e a relação entre eles. Pode ser uma relação namorado-namorada, pai e filha, mãe e filha, qualquer relação, exatamente. E depois tens a astrologia horária, por exemplo. A astrologia horária, neste caso, tu podes fazer uma pergunta ou tentares descobrir, por exemplo, imagina, vais abrir um negócio e queres saber qual é a melhor altura, ou seja, que o negócio vai fluir, que vai correr tudo bem. Exatamente, e através da astrologia horária dá-te, consoante a influência dos planetas nessa situação atual, dá-te então qual é que é o melhor horário, ou o melhor dia, ou a melhor altura para tu iniciares esse negócio. A primeira vez que eu, o primeiro contacto que eu tive com a astrologia foi através de uma amiga minha, que é a Patrícia, e ela fez-me, agora estás a falar nisso e fez-me sentido, porque ela fez-me o mapa natal, isto do pouco que eu conheço, né? Mas pronto, fez o mapa natal, mas depois tinha mais 2 ou 3 folhas, e uma eu acho que era a astrologia horária, porque ela tinha várias, portanto, vários acontecimentos registados em vários dias, e uma coisa que eu deixo aqui para os céticos, ou para os mais céticos, como eu era, aquela, isto pronto, agora pode-se dizer que ela é bruxa, é feiticeira, é cigana, é o que ela quiser. Mas o que é facto é que ela disse-me coisas que ela não tinha nenhuma hipótese de saber. Nenhuma, porque primeiro eu não tinha contado a ninguém que ela conhecesse, e mesmo que ela estivesse cruzado com a minha mãe no autocarro, a minha mãe nunca ia falar disto, ou o meu pai nunca ia falar daquilo, e portanto, e disse-me coisas, não foi tipo, olha, já aconteceu, sei lá, partires uma perna, não. Já aconteceu, partires uma perna, foi neste ano, mais ou menos neste mês, dia, mais ou menos, nesta semana, pelo menos. Epá, eu fiquei abismado porque ela não tinha nenhuma maneira de saber aquela informação. Sim, é uma técnica preditiva, digamos assim. Pronto, e pode fazer, tanto pode fazer previsões para o futuro e também pode relacionar com eventos do passado. Sim, pode. Não neste é? Caso, sim, e a própria astrologia natal também te diz isso. Ou seja, nós conseguimos, através do mapa, conseguir perceber que eventos é que já passaste ou que situações da tua vida mais marcantes é que estão ali, e também podes ir ver neste caso que situações futuras é que te aguardam ou que coisas é que ainda tens que passar, situações, eventos mais marcados. Pronto, portanto, estás a fazer a licenciatura, vamos voltar à vaca fria, estás a fazer a licenciatura em astrologia natal tradicional e moderna, exatamente, astrologia natal. Sim. E pretendes fazer as outras 2 vertentes que disseste agora? Sim, achas que sim, achas que não? Sim. Não, sim. Isto é uma grande paixão minha, portanto eu não vou parar. Enquanto não souberes. Não sei, não sei. Pois, se calhar é muita coisa. Saber tudo é muita coisa, mas pelo menos até. Eu cada vez gosto mais disto, que é mesmo assim. Ok. Portanto, não se nota nada. Portanto, não vou parar tão cedo. Eu, o que eu queria perceber era, agora vais fazer astrologia natal, tu já estás a dar consultas, não dás consultas, as pessoas podem te contactar, não podem? Off the record? Normalmente não é para ninguém. Sim, não, mas já dei muitas consultas, sim, isto off the record, mas já, estou a brincar com off the record, já dei, continuo a dar, muitos amigos meus que me pedem para ver certas coisas, eu consoante o conhecimento que já tenho, eu digo-lhes, até já fiz, como tu sabes, e já fiz a ti, o mapa natal, e eu fiz até ao nível de conhecimento que eu tinha. Ok. Ou seja, eu mais tarde posso refazer todos os mapas que já fiz até hoje com mais conhecimento ainda. Muito bem. Porque eu só consigo fazer mediante aquilo que sei, não é? Com certeza. Não pode lá inventar a coisa. Como o oráculo do Matrix diz, nós só vemos até ao limite das nossas verdades. É verdade, é verdade. Portanto, não é por acaso que aquela frase está ali. E essa frase tem-me servido muitas vezes de reflexão. Sim. Que nós só vemos a realidade até onde aceitamos. Depois não somos capazes. Exatamente. E até onde aceitamos e onde sabemos. E onde que é a nossa verdade. E onde para. Exatamente. Que é a nossa verdade sem aquela bolha. Tal e qual. É? Tal e qual. É, portanto, vais concluir com certeza com sucesso o curso de Astrologia Natal, vais fazer as tuas especializações tal qual um médico faz, tira Medicina Geral, depois tira Neurocirurgia, Cardiologia, Pediatria, e faz o internato e faz aquelas coisas todas, e a escola onde tu estás, é uma escola? Sim, não é? sim, exatamente. Essa escola onde tu estás... Primeiro diz já o nome da escola, que é para as pessoas irem lá todas isto para ver. Exatamente, a Isabel agradece imenso. É o Centro de Astrologia Tradicional e Moderna, que é situado em Alvalade. As aulas que eu frequento é numa turma de sábado, portanto, aulas à semana e ao sábado. Okay. Se quiserem contactar e saberem mais sobre o curso, podem fazê-lo comigo. Eu posso transmitir para a Isabel, Muito bem. A Isabel Antunes, que é a minha professora. Nós vamos deixar o link da escola. Sim. A escola tem uma página com certeza. Tem uma página. Eu, quando publicarmos o programa... Eu vou deixar o link na descrição do programa para toda a gente poder contactar a escola diretamente. Estão lá para não há problema. Portanto, toda a gente que quiser ir fazer o curso, vai fazer o curso. Aconselho. A 500%. A 500%. A definição da Carla. É a definição. A Carla, tu. Portanto, o que tu estás a fazer neste momento é estás a estudar astrologia, não é? Sim. E o que é que tu pretendes, como é que tu vais aplicar esse estudo? Como é que eu vou aplicar? Mas sou desejosa de aplicar sempre. O que eu pretendo mesmo é tentar... É o teu objetivo. O meu objetivo para já é conseguir, com o estudo que eu estou a fazer, contribuir para abrir muitas mentes, muitos ganhos de consciência. E com isto não quero dizer que sejam ganhos de consciência e abrimentos à força, não é isso? A pessoa também tem que ter um bocadinho de preparação ou querer ser ajudada. Aceitação, não é? Exatamente. E com isto conseguir ajudar também pessoas que não sabem o que é que estão cá a fazer, porque é que sofrem, porque é que têm este desafio e porque é que não têm o outro, e porque é que o vizinho do lado tem este dinheiro, esta casa ou este bem e eu não tenho, e que mal é que eu fiz por isto, e que mal é que eu fiz por aquilo. Basicamente é tentar aliviar o sofrimento um pouco das pessoas e conseguir também... Isso é a missão principal. É, a minha missão principal. E também que as pessoas, de alguma forma, consigam ter paz consigo mesmas, sejam felizes e tenham um autoconhecimento delas o maior possível. Pronto, não sei o que é que vocês querem mais. Eu não quero mais nada. Pode ser só o que ela disse aqui, está ótimo. E um pratinho de comida todos os dias, está fantástico. Portanto, será então abrir um consultório? Exatamente, assim, para poder então... E só depois de concluído este curso é que tu podes pendurar o diploma na parede, não é? Sim. E dizer, eu sou a Carla Vamos, astróloga, está tudo bem, quero, vamos aqui iniciar uma consulta. Conversar um bocadinho sobre si. Sim. Agora uma curiosidade que eu tenho muito grande. Então diz. Uma astróloga faz o seu mapa? Uma astróloga faz e deve fazer o seu mapa. Ok. Dá para fazer o teu. Eu já fiz o meu. E vais assim, atualizando? Exatamente, assim que vou tendo conhecimento da aula para aula, vou lá e vejo realmente o que é que aprendi. Então tu és a tua primeira cobaia? Eu sou a primeira cobaia. Okay, Qualquer astrólogo deve ser sempre o seu primeiro. Porquê? Porque não há nada mais rico e mais puro que nos conhecermos a nós próprios. Ou seja, nós para ajudarmos os outros e conhecermos os outros, temos que nos conhecer a nós primeiro. Faz sentido. Porque senão, não dá, não vale a pena. Porquê? Porque estás aqui tu... A dar lições, digamos assim, lições de moral, desculpa a expressão, né? A dar lições e a dizeres, olha, faz isto, faz aquilo, és assim, és assado, e depois o que é que tu ganhas com isso contigo próprio se ainda nem sequer exploraste o teu potencial e aquilo que tu és. Ou seja, és um curador para os outros, mas em primeiro lugar tens que ser para ti. Certo. Já faz lembrar um amigo meu que me falava a dizer que conheceu umas amigas da irmã que tinham a vida num trombolhão, estava tudo pernas para o ar, e foram à procura de respostas no exterior. As respostas não estão no exterior, estão dentro de ti. E se tu não procurares dentro de ti as respostas para aquilo que tu necessitas e para aquilo que tu precisas, nunca jamais conseguirás ajudar os outros a procurar também as suas respostas. O que tu queres dizer é que, conhecendo, quanto melhor conheces a Carla Gomes, sim, melhor conheces as outras pessoas e também, digamos assim, mais experiências podes passar nas pessoas, porque podes dizer, olha, eu já estive aqui. Exatamente, já estive no seu lugar, já passei por essa experiência. Essa dúvida que você está a ter, eu também já tive, reagimos assim, tivemos esta resposta, depois mudámos, tivemos outra resposta. É isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, portanto, é uma espécie de caminho pessoal. Exatamente, sim. Que leva a uma expansão depois de consciência e que leva a tu poderes depois ajudar os outros a ter essa mesma expansão de consciência e a resolverem a vida deles. Exatamente. Não é? Tal e a qual. Vida profissional, pessoal, ou quer que seja. Temos 12 áreas para trabalhar. 12 áreas. 12 áreas para trabalhar. Que é muita área. É muita área de vida. Convém refletir agora que o dia tem 24 horas. Exatamente. Temos apenas 2 horas para cada área. É verdade, é verdade. Portanto, usem-nos bem, A falta de trabalho é. Sim, sim. É uma coisa gritante, então. Sim, a falta de trabalho nem é das áreas que as pessoas se calhar procuram mais saber. As áreas é uma das, sim. Que é o dinheiro, o amor. Sim, essas áreas são sempre a relação. A relação com os outros, ou a relação pode ser com o. Diz lá uma área que ninguém te pergunta. Que ninguém, que ninguém quer saber e que é fundamental. Vejam para quem já tem algum conhecimento, a vossa casa 8. É o vosso interior. É esse que vocês deviam começar por aí. O interior. Exatamente. Ninguém pergunta. Tanto ninguém quer saber. O fígado, o pulmão. Estou. Não, o seu interior físico. O interior, não é o fundo interior. É. Tanto, estás a dizer, esse, por exemplo, essa casa, a casa 8, sim, não vamos falar de todas, sim, obviamente. Não, não temos tempo aqui, é verdade. Então, mas. Essa casa 8 representa o quê? É o interior, interior em termos de quê? A tua alma, o teu espírito. Ok. E que ninguém perguntou. Nunca ninguém. É preciso lá ser entendidas ou que já tenham uma maior consciência. No geral, as pessoas não querem saber aquilo que lhes faz sofrer, aquilo que lhes dá menor prazer. Faz sentido, não é? E a casa 12 é a mesma história, porque a casa 12 são as coisas ocultas. 12, exatamente. É? São as coisas ocultas. Os inimigos ocultos, os retiros, aquilo que tu escondes basicamente para ti. Portanto, sim, ninguém quer saber e essas coisas. Minha casa 12, que já nem deve trancar. Vamos terminar por aqui, que já excedemos o tempo, pois a conversa foi, é boa. A Carla usa muitas palavras por minuto, que eu não tenho que dizer quase nada. Em primeiro lugar, vou agradecer a entrevista. Obrigado, Carla. Eu é que agradeço, Carla, também por me teres convidado a falar de uma coisa que eu adoro, como deves ter calculado. Não. Duas coisas muito importantes. Vamos inserir agora no Imaginário 21, cada vez que vier cá um convidado, vamos inserir uma música. Portanto, o convidado vai ter direito a escolher uma música do set do programa. Queres dizer qual foi a música que escolheste? Sim, claro. Diz lá. DJ Bobo, Keep On Dancing. Procurem e divirtam-se. DJ Bobo, Keep On Dancing. Já ouvi a música. É muito fixe. É mesmo como a Carla diz, divirtam-se a dançá-la, porque é mesmo para isso que serve, para exteriorizar. Exatamente. A energia para. Tal e qual. Libertem os vossos demónios. Ora bem. São preconceitos. Vocês vão ter a oportunidade de consultar estas informações todas que a Carla deu. Sim. Se tiverem a paciência que ela teve e os anos de estudo que ela teve, mas se quiserem, podem ir ao site da escola, que fica em Alvalade, é o Centro de Astrologia Tradicional e Moderna. Pronto. Se houver alguma dúvida imediata sobre o que falámos aqui ou queiram me consultar com alguma questão, eu estou aberta para isso através do meu contacto, que é carlamjgomes@hotmail.com. Pronto, é aqui o e-mail da Carla. Ótimo! Olha, envia um e-mail à Carla, carlamjgomes@hotmail.com, e envia como questão. Não vale a pena convidar a rapariga para jantar, ou sair, não vale a pena. Questões relacionadas com a astrologia. Exatamente. Questões que não sejam relacionadas com a astrologia vão direcionadas para o guichê do arquivo morto. que é Ulisses. É a causa do doce. Vão para ver por causa do doce. Ocultem isso. Portanto, não sei, agora a sério. Carla MJ. MJ Gomes. Carla MJ Gomes, @hotmail.com. Vocês podem colocar as vossas perguntas à Carla diretamente, ela vai responder e com certeza vocês vão ficar ainda com mais perguntas do que aquelas que tinham na cabeça. É verdade. Esperamos nós, com algumas respostas também. Foi assim que eu comecei, portanto. Então pronto. Obrigado, Carla. Foi um gosto. Obrigada, eu também, igualmente. Obrigada. Mas vamos arrancar com o resto do programa, as outras músicas que eu já anunciei antes, e depois vamos fechar este especial. Este especial foi sobre astrologia, foi com a minha amiga Carla Gomes, que vocês já têm o e-mail e tudo. Nem eu tenho o e-mail, vocês já têm o e-mail. E, portanto, vocês, se têm o e-mail, vão ter o site da escola na ligação do programa, vamos lá disponibilizar todas as informações. Portanto, se vocês não querem saber da astrologia, é só porque não querem. Porque se vocês quiserem, têm todos os e-mails à disposição. Fiquem bem, sejam felizes e até para a semana. Fui! A declarar, se te esforças para não acreditar, não trago nada, não, em segredo. E se me falta a convicção, é só por medo. Podes duvidar, mas tens de te entregar. Porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. É compaixão. E amar nem sempre é fácil. É como o perdão. E com certeza não toca todos. Mas sei que ele é para mim e para ti. Podes duvidar, tens de te entregar. Porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. coração torna-se inquieto quando estás por perto. Expectations so high,